Alô, bom dia, eu vou no 911. Bom, no 911, bom dia, prossiga. 911, tem informação, né? Poderia só fazer um. No 961, para o Galeão, autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5056 no transponder. Plano 961 no correto, confirmando o portão. Na remota, não tem um avião aqui na remota. Excelente, reporta pronto, pushback, assinamento, plano 961. 961 não autorizado, reporta táxi. Bom dia, tá? 3171, informação Foxtrot, autorização São Paulo, Guarulhos. São 3171, só estante Copa, prepara a saída da Éoleda Bridge aguardando. A Éoleda Bridge aguarda, tá? 3171. confirmando POB7, sim? Sim, está a seguir a parte principal Índia, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo, um gol 1961. Então 3171, não copia? Sim, então 3171. Então 3171, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35 e aciona 5-0-65 no transponto. Autorizado no aeroporto de São Paulo, Guarulhos, nível 360, via rota do plano. Nossa saída decolada da pista 10 com curva direita é da Euleda Bridge, após interceptar a Pesulon no meio. É, acena 5065, controle 1935, TAN 3171, portão 6. TAN 3171, portão 6, 12, reporta para o pushback, pelo menos. Reportará pronto, TAN 3171. Salvador, TAN 3171, no portão 612, push e acionamento. TAN 3171 autorizado, reporta táxi. Tá autorizado, reporta para o táxi, TAN 3171.